balança, ele detona, ele arrasa nas paradas de sucesso. O DJ Revelação de 2019 e 2020 promete fazer muito sucesso. E ele está aqui e está agora para fazer a sua festa. DJ Júnior Monteiro, seja bem-vindo, meu DJ. Bora, mosqueiro! Aí olha o troco do Black na voz, na voz, na voz, na voz. Viaja, viaja. Bora, canecão! Como é que é? Solta a voz, solta a voz! Se teu ex não te quis, tem quem queira. Bobo foi que te perdoasse de bobeira. Que tal dar tempo de compromisso? Vem curtir a vida de solteira comigo, moço. Eu não quero me meter na relação, mas não vale a pena dar moral pra vacilão. Mostrar pra ele que hoje tu tá bem demais. E se ele duvidar do que tu é capaz, então você chuta o balde, nós mete o louco. Se é dia de baile, vai olhar o troco. Tu vem ficar... Juninho Monteiro, meu irmão, até que filho apareceu. Então vai... Só não me abandona, meu bro. Bora, Juninho! Meu xará tá aqui comigo! Tá de boa, meu bro! Aqui! E aí, Everson! Parceiro Cobra, lá do Ipixuna, lá do Sucuri de Guaraliás! Vem curtir o Júlio Monteiro, valeu! Vem curtir a vida, então vai! E essa aqui, mosqueiro? Eu tô voando alto, sigo na minha luta e trabalhando. E o Andrei? Eu tá voando alto, sigo na minha. E a família sai! Todo show, ela está me querendo. O Juninho Monteiro é o cara do momento. Fumo a da brava pra poder passar o tempo. E as coisas falam hoje em dia. Vem, Neco, vai! Virou a nossa tropa tem. Humildade é lixo, mas cê rende pra ninguém. Pra multiplicar meus pés. Porque minha maior meta é deixar minha família bem. Pode crer, eu tô voando alto. Sigo na minha luta e trabalhando dobrado. Eu tô voando alto. Sigo na minha luta e trabalhando dobrado. Todo show ela está me querendo. Sabe que o Pose é o cara do momento. O TT é o cara do momento. Para o tempo. E as que pisava hoje em dia tá retendo. Pode crer, virou a nossa. Parceiro Gabriel dos Pânicos. Um abraço pra você, Gabriel. Parceiro Paquinha. Lá no bar do Cajueiro. Um abraço pra você, Paquinha. E aí? Meus primos. Um abraço pra vocês também, valeu. Um, dois, três. Eu sabia que ela viria. De longe sinalizou pra mim. Tá lotado de mina. Mas você eu chamo no neném. E aí, mosqueiro? Eu tô chapado, cheio das vontades de te mandar o meu papo. Tá rolando baile, mas um 99 eu pago. Piloto vai ver cena nossas quente no carro. E ela? E ela vem, sacolejando a raba na frente do seu neném. Quer botar dona braba, isso eu vou te dar também. Só botar dona meu bem. Vem, mosqueiro, vem, mosqueiro, é. Só pra aquecer. E ela vem, sacolejando a raba na frente do seu neném. Quer botar dona braba, isso eu vou te dar também. Só botar dona meu bem, só botar dona meu bem. Só botar dona meu bem. Bota, vai Neco, bota, vai Neco. Família, os primos da farra. Os primos do rock, aqui comigo. Bota tudo em mim. Vai, vai, vai. Só pra aquecer, galera, Júlio Monteiro. Avisa Lobão, hoje a resenha lá em casa. Avisa aí Alex, hoje a resenha lá em casa. Avisa aí Ney, hoje a resenha lá em casa. E a festa privada, e a festa privada, e a festa privada. Tá com comemorar. Eu levo as gata. Pode trazer, pode trazer. Eu levo as gata. Aqui pro canecão. Que vamos em. Vem, vem. Fazer fumaça. Fazer fumaça. Fazer fumaça. Olha o movimento que ela desce. Olha o movimento que ela desce. Olha o movimento que ela desce. Só as mulheres solteiras, vai. Olha o movimento que ela desce. Olha o movimento. Olha o movimento que ela desce, olha o movimento que ela desce, olha o movimento que ela desce, olha o movimento que ela desce, olha o movimento que ela desce, olha o movimento que ela desce. Pra comemorar, eu levo as gata, eu levo as gata. DJ Nelson Press. Que vamos embrasar, fazer fumaça, fazer fumaça. Chamou pro desenrolo, caiu no papo das crias. O bagulho tá doido, meu brother. Vai sentar, vai sentar, vai sentar. Vai sentar por cima, vai. Hoje tu vai sentar, vai. Só quem sabe essa aqui, ó. Coisas da vida. Peraí, peraí, só as mulheres solteiras. Só as mulheres solteiras que querem beijar na boca aí. Eu quero escutar bem alto. Coisas da vida. Tá lindo! Isso complica. Que às vezes bate vontade e eu taca pique. E aí? Ela gosta dessa putaria. Liga todo dia pra querer jogar papim. Já tô ligado que essa minha. Desculpa da dama. Sentar pra mim. Vai, senta, vai, senta, vai, senta. Outra vez, vem sentando. Outra vez, puta que pariu, matei a vontade da minha ex. Puta que pariu, mais uma vez com minha ex. Vai sentando. Outra vez, vem sentando. Outra vez, puta que pariu, mais uma vez com minha ex. Puta que pariu, matei a vontade da minha ex. Vai sentando. Alô? Oi, oi, tudo bem? Aham. Cê tá pensando? Tá pensando que eu sou o quê? Sempre que eu quero não tá. Fit dance, vai. Se eu abrir minha janela. Vai, cobra. Fit dance, aqui na frente. Eu tô com mina de. Gosta até dessa louca, mas tá brincando comigo. Ela é bola, você. Só que já deu. E aí, mosqueiro? Se liguei, deve estar ocupadinho. Tudo bem, tá com outro. Contatinho. Eu te liguei. Deve estar ocupadinho. Tudo bem, tá com outro contadinho. E quem mandou você brincar? Tu foi sentar em outro lugar. Senta, senta, vai. E quem mandou você brincar? Tu foi sentar em outro lugar. Vai, baila, vai. Aquece, aquece o mocheiro. Aquece o mocheiro. Senhoras e senhores, Anitta. Pensando que eu sou o quê? Sempre que eu quero não tá disponível. Se eu abrir minha agenda pra tu ver, eu tô com boy de A a Z. Eu gosto até de... Bora pra aqui! Comigo, sem teu revólver gostoso, quem tá perdendo é você. Ei! Te liguei, deve estar tá ocupadinho. O Jefferson. Tô com outro contadinho. Te liguei, deve estar tá ocupadinho. O Jefferson tá com outro. E quem mandou você brigar? Eu tô sentando pro lugar. E quem mandou você brigar? Eu tô sentando pro lugar. Certo, certo. Depois você tá em outro lugar. Certo, certo. Vai lá no marcante! Sete canecão! Depois você tá em outro lugar. Vamos, cheiro! Vai ocupadinho, e tudo bem, tá com outro contadinho. Te liguei, deve estar ocupadinho. E aí? Tudo bem, tá com outro contadinho. Quem mandou você brigar? Eu vou sentar em outro lugar. Quem mandou você brigar? Eu tô sentando em outro lugar. Hoje no baile da Penha, o que vai rolar? Só putaria pra essas meninas. Os amigos já. E aí? Como é que é? As mulheres solteiras vão cantar agora, vai. Hoje eu para na gaiola, fica de marola. Senta pro chefe do jeitinho que ele gosta. Vai ficar chapado e vai voltar depois das horas. Toma, toma, toma, toma, toma, só gostosa. Toma, toma, toma, toma, toma, só gostosa.

contando os plaquês de 100 dentro de um Citroën. Aí nós convida porque sabe que elas vêm. Bolso esquerdo só tem peixe. Bora, Juninho Monteiro! De onça. Ai meu Deus, como é bom ser vida louca. Novinha safadinha, hoje eu vou falar pra... O que que você quer? Eu quero é tu. Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Fui. É o Mandem. Diria, eu de Camaro dentro da periferia. Com 10 mil no bolso, rodeado de bandida. Sem simpatia, nosso bonde é correria. Agora cobra! Aí cobra! Pega tua moto e acelera! Acelera! Acelera! Henrique comprou uma moto pra pegar várias delas. Henrique de Ferraz comprou uma moto pra pegar várias delas. No grau, grau, só não passa mal no grau, nós pega uma bebeca. No grau, grau, só não passa mal no grau, nós pega uma bebeca. No grau, grau, só não passa mal no grau, nós pega uma bebeca. No grau, grau, só não passa mal no grau, nós pega uma bebeca. Só quem tá solteiro aí, só quem tá solteiro. A mãozinha lá em cima, dá tchau pra quem namora aí. Quem tá casado fica em casa e os solteiros comemora. É namora, é tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. Eu tô no baile, eu tô curtindo rodeado. Só quem tá solteiro. É tchau pra quem namora. As mulheres solteiras aí. Namora, é tchau pra quem namora. Quem namora, quem namora, quem namora, quem namora. Eu te amava, não posso negar. Também sofria, não posso mentir. Agora sou eu que não te quero mais aqui. Aprendi a viver sem você. Superei a ilusão que eu tinha. Agora tô livre e solteira na pista. Se conforma, eu não vou voltar. Agora tu vai ver o que é sofrer. Vou te ensinar como se bota pra fuder. Só no comecinho, balada marcante! Amanhã eu não vou voltar. Dando conhecimento pra galera. Daqui a pouquinho iremos tocar muita marcante pra você, tá bom? Vai! E as mulheres, vai! As minhas dançarinas estão arrebentando! Empinando a bunda, subo com a mão no cabelo. Quebro de ladinho, quebro na boquinha, eu levo o dedo. Desço, empinando a bunda, eu subo com a mão no cabelo. Quebro de ladinho, quebro na boquinha, eu levo o dedo. Só pra aquecer, bosque. Então, quem são esses caras que hoje vai te envolver? Bora, cobra! Esta dança que te... Essa ele escutou lá no Rio. Vem, novinha, pode se preparar. Ao som do baiano, se prepare. Encosta a bunda no calcanhar. Encosta a bunda no calcanhar. As mulheres, vai! Bota, bota a mão na cintura, rebola pra lá e pra cá. Bota a mão na cintura, rebola pra lá e pra cá. Encosta a bunda no calcanhar. Encosta a bunda no calcanhar. Bota, bota a mão na cintura. Rebola pra se ela quer, toma, toma, se ela quer, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, se ela quer, toma, se ela quer, toma, toma, se ela quer, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, várias mamas do Nubank, eu vou levar essa pra Viena, várias mamas do Nubank, eu vou levar essa pra Viena. Bora, Daniel, bora, Thaís! Bota para de galera, vai, vai, treleca, oi, treleca, vai, vai, treleca, o quê? Vai, vai, perereca, vai, perereca, vai, vai, perereca, porque na tia, vai, vai, vai, vai. Tigre, tigre, tigre, tigre, da, pa, pa, pa. Tigre, tigre, tigre, tigre, da. Bora, Everson! Tigre, tigre, vem, garoto, vem, garoto! Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. E o Elipa, como é que ele tá? Cheio de piranha querendo me dar. E o Canecão, como é que tá? Cheio de piranha querendo me dar. E na 17, como é que ela tá? Cheio de piranha querendo me dar. Cheio de piranha, cheio de piranha, cheio de piranha querendo me dar. Cheio de piranha, cheio de piranha, cheio de piranha querendo me dar. Não quero grana, não quero combo, eu não quero porra nenhuma. Eu só quero bunda, bunda, bunda, bunda, bunda. Eu só quero bunda, bunda, bunda, bunda, bunda, bunda. Eu só quero bunda, bunda, bunda, bunda, bunda, bunda. Te liga aí! Ô bandida maravilha, faz um favorzinho pra mim. Vai, joga, vai, joga, joga, joga a bundinha pra mim. Vai, joga, vai, joga, joga, joga a bundinha pra mim. Esse é os três macetes para conquistar você. No primeiro eu vou subir, no segundo vou descer. No terceiro macetinho eu vou quica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica pra você. Quica, pica pra você. Eu duvido você aguentar uma dessas. Quica em mim, perereca, sarra em mim, perereca. Pula em mim, perereca, sarra em mim. Senta em mim, senta em mim, senta em mim, senta em mim, senta em mim. Alimenta, alimenta, alimenta, senta, senta, senta, senta. Alimenta, alimenta, alimenta. Essa música que eu vou tocar agora. Alimenta, alimenta. Meu parceiro Neco. Alimenta, alimenta. Estava comigo lá no Réveillon. Alimenta, alimenta. Lá no palco do Farol. Alimenta, alimenta, alimenta. Nós arrebentamos. Alimenta, alimenta. E eu toquei essa aqui pra ele. Alimenta, alimenta. E a galera foi a loucura. Alimenta, alimenta, alimenta, alimenta. Ei, Neco! Que isso, WM? Eita, me chamou pra bagunça, hein? Primeiro. Vai ser os dois rounds com elas batendo no paredão. Se daí. Prepara aí. Chama. Que é isso, mosqueiro? Ah, o que é isso? As novinhas do baile entrando em conflito. É que entre elas tá rolando um atrito. Qual é que tem mais talento? Qual é que sabe mais? Vai começar o conflito. Só as mulheres gostosas de mosqueiro agora, vai. Vai, soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade. Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade. Vai, soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade. Bora pro segundo roda daí. Vamos embora, vamos embora. Chama ela. Vai começar o combate. Agora, mosqueiro! Vai, soca, soca, toma. Vai, vai. Bate com vontade, soca, soca, toma. Parceiro bolão, cabeleireiro. Com vontade, soca, soca. Aqui. Toma, bate, bate. Aqui você tem moral, meu brother. Soca, toma, toma, bate, bate, vai swingando, vai swingando. Vai, Netinho, vai swingando. Vai swingando. Alô, Júnior Monteiro! Aí. Júnior Monteiro! Ah, o que que é isso? As meninas do baile tão tudo em conflito. Esquenta, cobra! Esquenta, garoto! Um atrito, ó! Oh, e qual que tem mais talento? E qual que tá mandando mais? É mais ou menos como vai ser o carnaval, meu brother! Saru Coba! Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade. Oi, toma, vem. Vai, Fernando. Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade. Vem, soca, soca, toma, toma, bate, bate, bate com vontade. Vai começar o combate. Vem, soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade. Vem, soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade. Vem, soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade. Vem, soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade. Décio Mosqueiro daqui a pouquinho. Quarteto Fantástico. Sanderson, Fabrício, Léo Premier, Léo.com. É o quarteto daí. Pra namorar comigo tem que entender que eu sou sonâmbulo. Pra namorar comigo tem que... Enquanto isso, Júlio Monteiro aquecendo. Pra namorar comigo tem que entender que eu sou sonâmbulo. Sabe por quê? Sabe por quê? Do nada eu apareço na balada, vai. Do nada eu apareço na balada porque eu amo a cachorrada. Bora cobra, bora cobra. Toma sua danada, vai. Toma sua danada. Do nada eu apareço na balada. Do nada eu apareço na balada porque eu amo a cachorrada. Amo a cachorrada, vai. Toma sua danada, vai. Toma sua danada. Esse é um problema e eu vou ter que... Parceiro Paquinha, meus amigos lá do Cachoeiro. Que te contar, eu não vou curar, eu não quero me curar. Sabe por quê? Sabe por quê? Ei, do nada eu apareço na balada, vai. Do nada eu apareço na balada porque eu amo a cachorrada. Amo a cachorrada, vai. Toma sua danada, vai. Toma sua danada. Do nada eu apareço na balada. Do nada eu apareço na balada porque eu amo a cachorrada. Amo a cachorrada, vai. Toma sua danada, vai. Toma sua danada. A águia tá solta, vai. Pra namorar comigo tem que entender que eu sou sonâmbulo. Pra namorar comigo tem que entender que eu sou sonâmbulo. Pra namorar comigo tem que entender que eu sou sonâmbulo. Sabe por quê? Sabe por quê? Entender que eu sou sonâmbulo. Sabe por... Do nada o Juninho Monteiro, ele chega aqui no Canecão. Do nada eu apareço. Do nada ele aparece no Canecão. Do nada eu apareço na balada porque eu amo a cachorrada. Amo a cachorrada, vai. Toma sua danoma. O DJ que balança e sacode chegou. DJ Júnior Monteiro. Bota pra cima, meu DJ. Oi, oi, oi. E aí, mosqueira? Tô namorando uma mulher psicopata. Tô namorando uma mulher psicopata. Ela disse que se eu trair, ela me mata. Ela disse que se eu trair, ela me mata. Só porque falei com uma Iraci. Ela puxou um facão pra mim quando eu abracei. Bora, Andrei Pop! Ela jogou água aqui. Mais uma de sucesso, garoto, sete canecão. A galera vai chegando pra curtir. Quarteto Fantástico e Júnior Monteiro. O problema é que ela mexe gostoso. Essa maluca me satisfaz. Até murro na boca ela me pede. Essa mulher tem arte do satanás. O problema é que ela mexe gostoso. Essa malandra me satisfaz. Vem mulher, vem malandra, vai! Tô namorando uma mulher psicopata. Tô namorando uma mulher psicopata. Aí, TT! Ela disse que se eu trair, ela me mata. Aqui. Ela disse que se eu trair, ela me mata. Tô namorando uma mulher psicopata. Tô namorando uma mulher psicopata. É que eu não acredito. Ela disse que é ele mesmo, é? Ela me mata. Meu parceiro Cobra! Bora, Cobra, garoto! E ela me mata. Amigo velho aguarda do Júlio Monteiro, tá na área. Meu parceiro Cobra lá do Sucuri. Vem curtir o Júlio Monteiro. Júnior Monteiro. É igual da moral, hein? Vem, mulher. Só porque falei com uma Iraci. Ela puxou um facão pra mim quando eu abracei a Yasmin. Ela jogou água quente em mim só porque falei com uma Iraci. Ela puxou um facão pra mim quando eu abracei a Yasmin. Ela jogou água quente. O problema é que ela mexe gostoso. Essa malandra me satisfaz. Até murro na boca ela me pede. Essa mulher tem arte do satanás. O problema é que ela mexe gostoso. Essa maluca me satisfaz. Até murro na boca ela me pede. Essa mulher tem arte. só pra começar, vai! Tô namorando uma mulher psicopata. Júnior Monteiro. Uma mulher psicopata. Ela disse que se eu trair, ela me mata. Nossa Vinha Preta e toda a galera do Natal já na área pra curtir Júnior Monteiro. Alô, Júnior Monteiro. Detona aí, meu DJ. Namorando uma mulher psicopata. Só no comecinho, mosqueiro. Você tá pensando que eu sou o quê? Oi, oi, oi. Sempre que eu te quero, não tá disponível. Se eu abrir minha agenda pra tu ver. Eu tô com mina de azer. Cê tá ligado na minha, que eu também tô na sua. É o cafajeste tocando, tá nem aí pra você. Oi, eu te liguei, deve tá ocupadinha. Por tudo bem, tá com outro. Cê tá com outro contatinho, né, bebê? Te liguei, deve tá ocupadinha. Mas eu... Parceiro empresário, Paquinha. Vem, mulher, vem, mulher. Alubá do Cachoeiro tá aqui comigo. Sentada. Tá curtindo o Júlio Monteiro, veio curtir o Quarteto Fantástico também. Sentada. Um abraço pra você, obrigado pela vida. Senta, mulher. A galera vai chegando pra curtir o nosso som. Joga baixinho. Bora, cobra, tô contigo, cobra. Baixinho. Bota a mãozinha pra cima. Ah! Suas gostosas, suas gostosas. Eita, bebê, tá bonito, tá bonito, tá bonito. Como é que é? Tá pensando que eu sou o quê? Júnior Monteiro! Eu sempre que eu te quero, Léo Santana! Você eu abri minha agenda pra... Esquenta, mosqueiro, esquenta, mosqueiro! Eu tô com ela. Cê tá ligado na minha que eu sou cafajeste. E o bicho pega aqui, viu, bebê? Tá nem aí pra você. Oi, eu te liguei, deve tá ocupadinha. E tudo bem, tá com outro contatinho. Eu te liguei, deve tá ocupadinha. E tudo vai, mulher, bem assim, bebê. Dando uma sentada, oi! Dando uma sentada, oi! Dando uma sentada, vai, bebê! Vai, bebê! Eu vou ser o Everson! Um abraço pra você, Everson! Já chegando com a gente! Atualizou! Depois do sucesso ontem na Barraca Rio Pará! Estamos aqui no Canecão! Balada marcante! Eita, mulher! Eita, mulher! Dando uma sentada! Dando uma sentada! Dando uma sentada gostosa pro cafajeste! Esquenta, esquenta! E ela me chamou e falou que... Mas de novo, eu falei calma, amor, espera, por favor, deixa eu respirar um pouco. Mas de novo, eu falei calma, amor, espera, por favor, deixa eu. Que delícia, meu bebê. E ela sentou e gostou. Senta, delícia, senta. Vou sentar, senta, senta, vai. Senta que eu sei que tu gosta. Eita, mosqueiro! Senta, bebê. O cara vai chegando pra curtir hoje. Balada marcante, senta, Sérgio Canecão. Vou... Vem-te embora, vem-te embora, vem-te embora. Aquela cerveja bem gelada pra você curtir com seus amigos. É aqui na Sete Canecão. Alô, Júnior Monteiro. Detona aí, meu DJ. Ela me chamou, me DJ falou Júnior que... Monteiro. Meu Maria, essa vodka tá uma delícia, não tá, bebê? Tá, bebê? Eu falei, calma, amor, espera, espera, por favor, deixa eu respirar um pouco. Vai, vai. Me falou que... Já ficando daquele jeitinho. Vem, vem, vem. E eu fiz um pé lá no meu quintal. Tô vendendo a grama da verdinha R$1. E eu fiz um pé lá no meu quintal. família Ramalho. Um abraço pra vocês, Escudo Garinho. Estão aqui no Canecão, valeu. Vai, já perguntou, minha mãe já perguntou, minha avó já perguntou, que planta é? Só no cateado, vai, vai, vai. Eu fiz um pé lá no meu quintal, tô vendendo a grama da beijinha um real. Eu fiz um pé lá no meu quintal, tô vendendo a grama da beijinha. Sou porra louca, mas também sou dedicado. Em casa não falo. Pega o DJ Totó, garoto! Dá o supressão, valeu! Bora, Thaís! Da minha vizinha, fala, fale, aqui! Consegue acompanhar. Parceiro Daniel! Um dia eu vou falar. O homem do ferro! Aqui! Sociedade, a máscara vai cair. Não pegue, pegue na porra que é vagabundo. Essa mulher desce só. Minha dançarina tá aqui comigo. Lá no ai! Bora, Deco! Plantei um pé lá no meu quintal. Tô vendendo a grama da dedinha. Bota a mãozinha pra cima, bebê. Bota a mãozinha pra cima, coração. Bora, Everson! Vai, Deco, lamba, lamba, saia, lamba, saia. Que os olhos não vê, o coração não sente. Eu tenho um jeito de amar bem diferente. O que você não vê é que os outros mentem. Vai lá, vai lá. Dizendo a verdade, frente, veja bem, não é maldade. Tem tanta mulher gostosa nessa cidade. E eu tô na flor da idade. Melhor se arrepender do que passar. Como é que é, mosqueiro? Eu espero que você entenda que o meu amor, amor de Kenga. Eu espero que tu compreenda. E aí? Que o meu amor é amor de Kenga. Eu espero que você, entenda. E a família, os primos do rock já na área. Kenga. Ó, primo! Ao lado direito. Meu amor, tu senta, tu senta, tu senta, tu senta gostosinho, tu senta pro bainho. Vai, vai, tu senta, tu senta, tu senta. Tu senta gostoso, meu amor. Vai, vai, vai, vai. Isso é lambaçaia, coração. Cuidado pra não dar PT na festa dessa. Ave Maria. Veja bem, não é maldade. Tem tanta mulher gostosa nessa cidade. E eu tô na flor da idade. Melhor se arrepender do que passar vontade. Bora, cobra, como é que é, cobra? Eu espero que você entenda que você chegado de Rio de Janeiro e amor, tá de volta em Mosqueiro. E claro, vem curtir o Júlio Monteiro. Esse é meu brother. Valeu, cobra. E o seu amor. Alô, Júnior Monteiro. Espero que você entenda que o meu amor é amor de queda. Eu espero que tu compreenda que o meu amor é amor de queda. E amor, eu quero o seu bem. Se for embora agora, vai ficar sem... E aí, mosqueiro? Amor, quero um filho teu. Já não suporto a ideia de que nada valeu. Para pra ver o quanto a gente cresceu. E tudo que eu te dei de bom. Lembra da gente no seu quarto no breu. Debaixo do seu edredom. Não vai saber o que fazer. Quando a pede bater e o silêncio trazer minha voz. Não vai saber o que beber. Esse vinho não vai. Essa sede, a sede. Vai, mulher. Não vai saber o que fazer. Quando a pede bater. Eita, mosqueiro! Galera, vai chegando pra curtir, Júlio Monteiro. Quarteto Fantástico. Se esse vinho não vai. Essa mulher. Vai, Pikachu! você tá apaixonada, meu amor. Tá apaixonada, meu amor. Meu back vocal, Elder Bastos. Me ajude. Vai. Quanto a gente cresceu e tudo que eu te dei de bom. Lembra da gente no seu quarto no breu, debaixo do seu edredom. Não vai saber o que fazer quando a bege bater e o silêncio trazer minha voz. Não vai saber o que beber se esse vinho não bater essa sede, sede. Mas emoções só apenas no comecinho. Bora, Sete Candecão, bora, Mosqueiro! E o silêncio trazer minha voz. Não vai saber o que beber se esse vinho não mata essa sede, sede que é de nós. Eita, o menino tá inspirado, viu, bebê? Vai, coração!